Estou recebendo aqui no estúdio o Rabi Khalil, ele que é coordenador do Iguaçu Sport Series, também gestor da ADERE, que é a Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, muito obrigado mais uma vez. Prazer imenso estar aqui na RCI. Vamos falar um pouquinho aí sobre um evento, né, que acontece neste fim de semana já. Amanhã, sábado, a segunda etapa aí do Iguaçu Sport Series vai trazer uma maratona aquática indoor aqui para a cidade. É isso aí. Iguaçu Sport Series foi um projeto idealizado pela ADERE para fomentar mais atividades esportivas fora do âmbito das federações e confederações, né? Voltado ao público amador, né? Em abril, a gente realizou a Foz do Iguaçu Night Run, que é parte dessa série esportiva desse ano. E agora a gente complementa a série com a prova de natação, que é uma prova diferente, né, inédita, e com expectativa de um bom público, né, de bons dos nadadores da cidade. E esperamos que ela vire uma prova tradicional a nível de Foz do Iguaçu, estado, da fronteira e do Brasil também. É uma maratona aquática que vai acontecer ali no complexo do Ginásio Costa Cavalcante, que conta com uma piscina, né? Como é que vai funcionar a dinâmica dessa prova? Geralmente as maratonas aquáticas, elas acontecem no mar ou em lagos, né? Em águas abertas. Ultimamente a cidade, o Foz do Iguaçu, ela sofre o impacto da seca, principalmente que acontece na região sudeste, que impacta diretamente o lago de Itaipu. Então, buscando uma solução para essa questão das maratonas, a gente resolveu lançar uma prova indoor, que é dentro de uma piscina. Então, são 10 atletas, né, percorrendo 10 quilômetros no total. A equipe, cada equipe desenvolve a sua própria estratégia, não há uma estratégia, uma obrigação definida, uma estratégia de equipe mesmo. A única obrigação delas é que tenham um petis e um infantil dentro da equipe, né? Com o tempo máximo de 10 minutos para cada integrante dessas duas categorias, né? Dessas duas idades. No caso, por exemplo, petis é aquele que está ali entre 11 e 12 anos, né? Isso. E também um atleta na categoria mirim, que seria entre 9 e 10 anos. Cada um desses aí vai nadar 10 minutos, no é máximo isso? 10 minutos. Né? No máximo 10, o restante dos atletas, aí é a equipe que vai definir como é que eles vão nadar. Então, essa é uma prova bem interessante, é única, é a primeira vez que acontece uma maratona indoor em Foz. No Brasil, são pouquíssimas maratonas de piscina, né? Não é uma prova comum. Então, a gente está bastante feliz pela solução que a gente encontrou e também bastante motivado para transformar essa prova numa grande prova. E essa prova, inclusive, as equipes, né, elas podem ser mistas, masculino, feminino, como é que funciona? São mistas, né? São mistas, justamente por essa questão da equidade de gênero, né? Não separar por gênero a prova, justamente para transformar ela num grande festival, numa festa, né? Diferente das provas convencionais das confederações e federações. Então, por isso, nosso posicionamento de fazer uma prova mista. E é interessante porque ela exige também uma estrutura, até para controle, né, da movimentação dos atletas, da distância percorrida. Vocês vão contar aí com o apoio do pessoal da Secretaria de Esportes também para fazer essa ação? Reforçando o apoio, né, não só da Secretaria de Esportes, né, mas sem eles, e em especial a equipe de natação da Secretaria, que faz um trabalho espetacular em Foz há muito tempo já, né? A gente sabe que Foz já despontou grandes atletas aí para o cenário nacional, assim como o corpo da prefeitura em si, né? Que sempre, né, nessa gestão vem nos apoiando de forma bastante positiva, né? Sem restrições, né? Procurando ajudar da melhor forma possível. E vale ressaltar o patrocínio sempre da Itaipu, né? Que tem sido a nossa grande parceira nos últimos 5 anos, né? Tem sido uma grande empresa que tem fomentado o esporte, e a gente sabe que hoje o esporte faz parte da missão estratégica da Itaipu. Então, com certeza, sem a prefeitura e sem o apoio financeiro da Itaipu, uma prova dessa seria inviável de ser realizada. E a prova ela vai acontecer amanhã, a partir das 14h, né? Inclusive, há uma previsão aqui de tempo máximo para a conclusão da prova? É, são 3 horas, né? O tempo de corte são 3 horas, então a equipe que não concluiu a prova em 3 horas, ela começa a ser cortada, né? Mas a gente acredita que todas as equipes estão preparadas para esse tempo. Ela começa às 14 horas, impreterivelmente, né? E tem previsão de término com a questão das premiações até às 18 horas. Inscrições, como é que podem ser feitas aí as inscrições? Ainda é possível, até pelo fato de que o evento acontece amanhã? É possível sim, porque é uma prova relativamente bem organizada, né? A Mirley, que está na coordenação técnica da prova, é uma pessoa extremamente competente. Então eu acho não, é possível ser feita a inscrição até hoje, no final do dia, para eles durante a manhã de amanhã poderem fazer os ajustes finais da prova. Queria ressaltar que está vindo uma atleta de Cascavel, que é nadadora de maratonas, maratonas de longa distância, e ela vai correr a prova sozinha, né? A gente abriu essa exceção devido ao projeto de treinamento dela, né? Ela estaria indo para Bombinhas competir em uma outra prova, ela preferiu vir para Foz do Iguaçu, achou a prova mais interessante. Então a prova vai ter um aspecto diferente, que é uma nadadora competindo, né, junto com as equipes. Claro, é uma abertura de um processo diferente, mas vai ser legal também acompanhar ela com todo o seu staff, né, monitorando a prova dela. São equipes de 10 pessoas. Como é que é o valor até de inscrição por equipe? O valor é de R$300 por equipe, né? Dá em média R$30 por pessoa. Vai dar direito à medalha de participação para todos os inscritos, né? Assim como troféu e medalha para as 3 primeiras equipes colocadas. Quem está nos ouvindo agora e quer saber outras informações, conferir ali informações adicionais, além daquilo que a gente já mencionou aqui, como é que pode fazer? Tem algum site no Facebook? Como é que pode procurar? Pode procurar a página da ADERI, né, no Facebook, né, que é facebook.com/ADERI, ou através dos telefones da Mirley, né, ou do meu telefone, que estão em anexo ao evento na página do Facebook. Portanto, amanhã acontece aqui em Foz do Iguaçu a Maratona Aquática Indoor, como parte aí do Iguaçu Sport Series, né, organizado pela ADERI, Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Agradeço aqui ao Rabi Kalil pela participação aqui no Manhã RCI e desejo sucesso no evento amanhã. Eu que agradeço, vai ser sempre um prazer estar aqui falando sobre os eventos da ADERI. Já deixo aí uma pulguinha aí para os ouvintes. Dia 3 de novembro desse ano, a gente realiza o River Games Sunset Run, né, que é parte do projeto River Games, e também uma prova internacional de mountain bike olímpico, né, na Vila de Itaipu, com oficinas esportivas e vários festivais em anexo no gramadão da Vila A. Então, estamos terminando essa prova amanhã e já começando a trabalhar o próximo evento, que é dia 3 de novembro.